Olá, aqui é a Letícia Taveira e bem-vindo a mais um áudio do grupo de Chega de Depressão. Nos últimos áudios, nós falamos sobre os conceitos tortos de culpa, responsabilidade, medo e perdão. E a partir de hoje, nós vamos utilizar duas técnicas específicas para destruir e descriar. Limpar, enviar para luz tudo que não nos serve mais. Você está pronto? Você escolhe isso? Então, a gente vai usar o Theta Healing, que é a principal técnica que eu ensino, aprendo e atendo individualmente pessoas com isso, também em grupo. Com essa técnica, que é uma técnica muito bonita e muito completa, para que a gente possa identificar as crenças raízes, onde aquela crença, aquela informação, aquele trauma foi criado e então liberar. Então, nós vamos usar o Theta Healing e talvez em alguns momentos também vamos usar uma técnica chamada PodPox do Access Consciousness. Que é uma outra técnica que eu também uso de vez em quando nas minhas sessões, e para destruir e descriar as coisas que não nos servem mais. As duas são parecidas, não iguais, mas muito parecidas, e podem nos ajudar neste momento de efetiva liberação. Então, eu vou começar. A cada processo, eu vou pedir para você. Se você aceita que seja feito alguma coisa, se você escolhe que seja feito alguma coisa e se você permite que seja feito alguma coisa. Quando eu falo de alguma coisa, é uma transformação, uma limpeza para destruir e descriar crenças, informações, criações e também para limpar informações, crenças e o que eu chamo de fazer um download. Que é trazer para você alguns conceitos novos. Então a ideia é usar essas técnicas para limpar o que não serve mais e trazer à consciência o que já serve atualizado. Combinado? Então vamos lá. Recomendo que você possa sentar confortavelmente, fechar os olhos e ir sentindo no seu coração se você está pronto. Para cada uma dessas transformações que eu vou te pedir permissão. Se você estiver pronta, é só dizer sim quando perguntar, quando falar alguma coisa. Diga sim onde quer que você esteja. E a partir daí, eu vou dar o comando. E em alguns casos, eu vou falar algumas palavras. Que podem nem fazer sentido para você, que po você pode nem entender o que eu estou falando. Apenas fique sentado e perceba. E em alguns outros momentos, pode ser que eu fique em silêncio simplesmente. E ainda em outros, pode ser que eu faça alguns sons. Perceba a cada dia, a cada horário, perceba como isso vai. Reverberando no seu sistema. Combinado? E escute até o final. Algumas pessoas têm algumas reações, algumas emoções, algumas reações até sensações físicas, percepções e até dores. Perceba que até o final, eu acredito realmente que isso vai passar. Então, se permita sentir. Se permita perceber como isso tudo está. Se algo não melhorar, entre em contato comigo imediatamente. Assim que eu puder, eu te respondo. Mas eu acredito realmente que você vai ficar muito bem no final. Combinado? Então ouça esse áudio até o final. Então vamos lá. Já falamos sobre os conceitos tortos. E trouxemos eles para a consciência. Mas, Algumas vezes, não só trazer para a consciência é suficiente. Então, a gente vai usar a ajudinha dessas técnicas para limpar tudo que não serve mais. Vamos lá? Então, todo conceito, pré-conceito formado, que você formou, aceitou e criou nocivos sobre culpa, sobre responsabilidade, sobre medo e sobre perdão, vamos destruir e descriar definitivamente em todos os níveis, em todos os tempos, entre tempos, por favor? Sim? É só dizer sim. E sim. Certo, errado, bom e mal, pode pouco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode pouco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode pouco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Às vezes eu bocejo, é a troca e liberação da energia. Eu sinto e percebo as liberações de energia acontecendo. E perceba também a energia sendo liberada através dessas palavras que eu estou falando. E você está só simplesmente percebendo as vibrações e percebendo o que acontece. Então, toda ideia, sensação de que a culpa te serve, te ensina, que a culpa é necessária para você e para o outro, que a culpa é essencial para a vida. Você permite que tudo isso seja destruído e descriado, por favor? Sim? Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Se você percebe que isso já vai transformando, respira fundo e libera tudo que tiver para liberar ainda em relação a isso. E agora, todo conceito, crença, percepção de que responsabilidade é pesado, de que responsabilidade é chato, de que responsabilidade é um peso, toda ideia nociva e pesada sobre responsabilidade, vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Uau. Toda ideia, crença sobre medo, sobre a necessidade de diversos medos para te proteger, sobre a necessidade de viver com medo. Tudo isso vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e além. Todas as percepções e crenças sobre perdão, de que perdão é ruim, perdão é ser conivente, perdoar é concordar com o outro, perdoar é ter que conviver com o outro. Que tudo isso seja liberado do seu sistema, resolvido a nível histórico, cancelado em todos os níveis. Destruído, descriado, destratado, revogado. Aqui e agora. Se permite? Sim? Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Certo, errado, bom e mal, pode palco todas as nove, curtos, garotos e aléns. Você permite que toda culpa que já não te serve mais seja liberada definitivamente do seu sistema e substituído pela consciência de que você já sabe como viver sem precisar da culpa para te ensinar, Que você já sabe como aprender sem culpa. Que você aprende com todas as situações, sem precisar da culpa por isso. E que você já sabe como viver sem culpar o outro também. Você permite que tudo isso seja feito, transformado, com graça e leveza para um bem maior? Sim? Como foi? Como é que você tá? Percebo como é que isso está reverberando no seu sistema. Você permite que seja retirado do seu sistema a crença de que responsabilidade é um peso, responsabilidade é pesado, que você não aguenta responsabilidade, que responsabilidade é demais para você, de que você já tem responsabilidades demais. E é pesado por isso. E toda essa sensação de peso, de cansaço, que já não te serve para mais nada. Você permite que tudo isso seja limpo do seu sistema, enviado para a luz, e substituído pela consciência de que você já sabe o que é responsabilidade no conceito mais puro da criação, e que você já sabe como escolher a responsabilidade. E ter mais habilidades com isso, que você já vive a sua vida com responsabilidade. Você permite que isso seja feito com graça e leveza para um bem maior? Sim. E aí, como foi? Como é que você tá? Vamos pro próximo. Se você precisar de mais alguns segundos entre um e outro, dá uma pausa nesse áudio. Mas vamos seguindo. Se você permite que seja retirada a crença de que você precisa do medo para sobreviver e que você precisa sentir medo para viver, que tudo isso seja limpo do seu sistema e que seja substituído pela consciência do que é segurança no conceito mais puro da criação, que você já sabe qual é a sensação de estar em segurança e que você já tem o discernimento de quando e como ficar em segurança. Se permite que isso seja feito com graça e leveza para um bem maior, é só dizer sim. Que todo medo, que não te serve para mais nada neste momento, seja liberado do seu sistema e seja substituído pela consciência de que você já vive e já sabe como viver sem medo. Que você já vive e já sabe como viver com coragem. Você já sabe o que é coragem no conceito mais puro da criação e já vive o seu dia a dia com coragem. Você permite que isso seja feito com graça de Deus é para um bem maior. E se permite que seja retirado do seu sistema a crença de que perdoar é ser conivente, de que você precisa da culpa, que é impossível perdoar, que tudo isso seja limpo do seu sistema e que seja substituído pela consciência de que você já sabe como se perdoar por todas as situações vividas que você considerou como negativas. E que você já sabe como perdoar o outro, sem precisar mais guardar raivas, rancores, tristezas, que você já vive a sua vida e o seu dia a dia dessa nova forma. Se permite que isso seja feito com graça e leveza para um bem maior. Se você permite que as tristezas, angústias e raivas que já não te servem para mais nada sejam liberados aqui e agora. Se permite? Sim? E que tudo isso seja substituído pela consciência de que você já sabe como viver. Sem tristeza, sem angústia, sem raiva. E que você pode viver o seu dia a dia no auto-perdão e no perdão. Se permite que isso seja feito com graça e leveza para um bem maior? Sim. E aí, como foi? Como é que você tá? Como você tá se sentindo? Agora, para finalizar essa série, eu vou dar mais alguns comandos. Se você sentir no seu coração de que fazem sentido para você, é só dizer sim. Você permite que a sua alma e o seu coração partidos sejam refeitos na mais pura luz e no mais puro amor. Se você permite que isso seja feito com graça e leveza para um bem maior, é só dizer sim. E aí, como foi? Como é que você está se sentindo? Se você sentir que isso ainda está integrando no seu sistema, pode pausar um pouquinho esse áudio para integrar tudo isso aí. Tome o seu tempo no seu processo. E eu vou dar um último comando para que a gente possa integrar tudo isso que foi feito e falado em toda essa jornada. Se permite que tudo isso que foi feito e falado em toda essa jornada seja integrado e harmonizado em todo o seu sistema, trazendo para você a clareza de que você já vive nesse novo paradigma, que você deixou de precisar viver em depressão, que você deixou de precisar da depressão, da tristeza, da raiva, da angústia na sua vida, que você deixou de precisar da culpa, dos medos. Que você vive hoje uma nova vida e que você já se reconhece nessa nova forma, vivendo nesse novo paradigma, que você já percebe, já sabe, que você já vive dessa nova forma. Você deixou de precisar manter esses padrões. Se você permite que isso seja feito com graça e leveza para um bem maior, é só dizer sim. Como foi? Como é que você tá? Mais uma vez, você sente que você precisa de mais um tempinho para integrar isso? Pausa o áudio, daqui a pouco você volta. Tem mais um pouquinho só, mas eu só vou falar mais um pouco. Não tem mais comandos. Então, essa foi a série Chega de Depressão. A partir de agora você está pronto para viver sem mais depressão. É claro que esse é um passo, um grande passo. Talvez você já tenha percebido as transformações acontecendo. Talvez essas transformações ainda estejam muito sutis para você. E talvez você perceba nos próximos dias. Talvez você nem perceba tão nitidamente, mas as pessoas ao seu redor passem a perceber e te falar: Nossa, como você está diferente. Então, tome o seu tempo e me conte como está sendo isso para você. Me conte, compartilhe. Como foi essa transformação? Se você percebeu mudanças, se você sentiu alguma coisa, pode entrar em contato comigo por todas as redes sociais para me contar. Fico curiosa aqui do outro lado, querendo saber como você tá. Se você sente que tem mais alguma coisa que pode mudar, busque ajuda. Faça os exercícios que eu te propus. E busque ajuda. Eu atendo online e atendo em Santos, em sessões individuais. Também dou curso de Theta Healing e tenho o curso Desperte o Divino que existe em você, que é um curso muito lindo, criado com muito cuidado, online, 100% online, de 3 meses de duração. Se você estiver ouvindo esse áudio antes do dia 22 de setembro de 2018, você pode entrar na segunda turma. Se você estiver ouvindo esse áudio depois do dia 22, provavelmente você não vai conseguir entrar na segunda turma do Desperte Divino, mas acessa no meu site o link dele para que você possa garantir ficar na lista de espera para a próxima turma. É um curso que abre turmas de períodos em períodos e fica de olho que você pode se transformar ainda mais. Mas se você sentir que o seu caminho é outro, tá tudo bem também. Procure nos seus contatos, nas redes sociais ou onde você sentir necessário, ajuda que você sentir. Perceba o que faz sentido para você em cada momento da sua vida. E então, vá atrás. Tome a partir de hoje, a partir de agora, a responsabilidade de transformar a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ter essa habilidade. Muito amor, muita compaixão e muita transformação na sua vida. Eu sou Letícia Taveira e sou muito, muito, muito grata por você ter ficado comigo até aqui. Espero poder estar com você mais vezes. E conto com seu feedback. Espero de verdade, de coração, que isso tenha sido só um passo para a sua transformação. Um passo muito grande e transformador. Um beijo enorme, uma linda vida para você e até mais.